agora início a 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Ouvintes, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um 100% aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2010, e eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem a agenda de espetáculos que lhe trouxe na passada semana. É porque esta semana tenho mais para vos dizer, tenho mais concertos para vos dizer, mais concertos para, enfim, mais para vos informar ao longo desta emissão. Emissão essencialmente musical, é verdade, recordando grandes sucessos, mas trazendo também essa agenda de espetáculos, então, para, enfim, pronto, para o fim de semana e depois para o resto da semana, não é? Ora, e vamos começar esta nossa emissão com uma música muito, muito gira, que eu por acaso gosto bastante. É dizer, uma música muito fixe, que eu por acaso gosto bastante. E tem como nome Move On Baby, a música dos Capella. Trago-vos depois também os Right Side Freed. O tema chama-se Wonder Man. E trago-vos depois duas músicas. Se as duas primeiras são fantásticas, as duas segundas então. Sim, senhora. Vamos ficar com Violently Happy, a música de Björk, grande Björk, e depois os Deep Forest. Vamos recordá-los com este Sweet Lullaby, a música, aliás, Lullaby, a música que vai fechar a nossa primeira seleção de 4 músicas. São 4 grandes temas que não podem perder. Vamos à música, até já! We'll be right back. my favorite. King Kong. It's fast, it hurts, you'll get a slap. You take a nap in a spin attack. Take a nap in a spin attack. To be that good, just ain't that easy. For my Também outra vez. E então, gostaram destas musiquinhas para abrir esta nossa emissão? Pois bem, vamos continuar com energias em alta. É verdade, Donna Summer, I Don't Wanna Get Hugs, mais uma grande recordação dos anos 80, depois Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, música de 1989, depois vamos chegar com Bryan Adams e Melanie C, uma música de 99, e para acabar, uma grande música também, esta é de 99 também. Já não sei se é, esta acho que já é de 2000, não sei, já não tenho certeza. Lucky, a música de Britney Spears, também fez muito sucesso e é desta forma que damos continuidade ao nosso A 100%. Daqui a pouco, a nossa agenda, não percam! Shoot it! escutar esta fantástica música Lucky de Britney Spears. Vamos agora continuar com mais música e vamos ficar com... Estou a brincar consigo, não me esqueci nada. Estimados ouvintes, não me esqueci nada de que agora é a nossa primeira agenda. Pois é, a nossa agenda de espetáculos. Vocês acham que eu me ia esquecer dela? A grande particularidade, a grande atração do nosso programa? De forma alguma, não me ia esquecer. Ora, hoje, Kátia Guerreiro vai atuar em Estoril, no Auditório Boa Nova, às 22 horas. Ela, que é uma das grandes fadistas do momento, e vai então atuar com a Orquestra L'Ensemble. Ainda os Perfume também vão atuar hoje, não sei se vão com o Rebus ou não, mas pronto, eles vão atuar na FNAC do Porto às 18 horas. E os Blind Zero vão atuar em Avis. Já lembra-se do mestre João de Avis? Pois é, eles vão atuar em Avis às 22 horas. Mesa para Todo Mal é como se chama o concerto que vão dar. Mesa para Todo Mal, é um nome giro. Eles vão atuar em Espinho, mais precisamente em... aliás, na Alameda 8, um lugar mágico de atuações em Espinho, às 22 horas, com entrada livre. E por fim, a fadista Alexandra Guimarães, que vai atuar no Porto, mais precisamente no Pinguim Café. Ela vai atuar então por volta das 23 horas. Já sabem, são bons motivos para sair esta noite, quem sabe ir até ao Pinguim Café e assistir a um concerto da Alexandra Guimarães, por exemplo. Ou então, quem era os Blind Zero, né? Que tinha aqui um concerto com entrada livre. Aliás, os Mesa, entrada livre, é isso mesmo. Os Mesa que têm entrada livre. Mas sabem, são bons motivos, a sério, são bons motivos para saírem, para se divertirem e assistirem a um bom concerto. Este dos Mesa, em Espinho, na Alameda 8, tem entrada livre. Enfim, vamos voltar à música nesta nossa emissão e agora vamos ficar com... Hoje que é com o quê? Hoje que é assim com a musiquinha mais calma. O que é que me diz? Vamos ficar com os 888 e Yesterday, o original dos Beatles. Depois vou trazer outra música mais calma, Feel So Good, da Melanie B, ela que esteve nas Spice Girls, mas já não está. E então decidiu optar também por uma carreira a solo. Melanie Mia, então, com Feel So Good. Depois vamos acelerar a Spell On You, de Sonic. E, para acabar, uma grande música, uma grande adaptação do GNR. É verdade, o GNR que adaptará uma música do Roberto Carlos e que tudo mais vá para o inferno. Uma grande música, sem dúvida, não me podem perder. São estes os próximos 4 temas que vão poder escutar em mais uma edição do 100% aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, a sua estação preferida. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Thank you.

o site da nossa estação. Não me interessa o que demais existe. intervalo, depois de curtirmos estes fantásticos sons, mas tenho mais e atenção que as músicas que aí vêm trazem muita potência, é verdade. Primeiro, Lana Kravitz com Dig In, depois a música dos Nickelback, You Remind Me, ainda a música dos Aerosmith, Fly Away, e temos também uma grande música, Analyze, a música Analyze, interpretada pelos Cranberries, que há muitos anos que andam neste mundo mais pelo rock, e sem dúvida que a música que lhes trazem é verdadeiramente fenomenal. Vamos ficar com estes 4 temas, vamos depois para um breve intervalo e eu volto para a segunda parte do nosso A 100%. Até já! Sense of feeling, and this is how you remind me.

Música bonita, sonha comigo! Pois é, nós queremos pôr-vos a sonhar não só com a Antena Web, não só com o Canal 2, mas também com os concertos que foram ver. E para estarem mais informados, vamos já, sem mais demoras, à nossa segunda agenda! Exatamente, a nossa segunda agenda! Pois é. Ora bem, vamos ter alguns espetáculos, vamos ter algumas bandas a atuar uma segunda vez este fim de semana. Por exemplo, vamos ter o Rui Veloso, que vai atuar amanhã em Santa Maria da Feira, nas festas da cidade, às 22 horas. E os Perfume vão estar na FNAC do Porto, outra vez às 22 horas. Os Santos e Pecadores vão continuar a apresentar o seu álbum Energia ao vivo. Desta vez vão estarem na Zona Industrial de Avis às 22 horas e com a entrada paga. É aquilo que temos aqui indicação, mas não temos preços. Vitorino, com os seus companheiros de aventura e times, Rui Veloso, lá de Lastra, certamente. Por acaso o Rui Veloso não está, não, mas pronto, mas está o Vitorino. O Vitorino, que vai estar na Póvoa do Varzim às 21 horas, tal como o time. O time também vai estar na Póvoa do Varzim, no Casino da Póvoa, às 21 horas. Aliás, 22 horas. Rita Red Shoes, os seus sapatinhos vermelhos, Lights and Darks, ela vai atuar em Estarreja ao ar livre a partir das 22 horas. Quadrilha e o seu vocalista Sebastião Antunes. Eles vão estar no Fundão, na Feira de Transumância, a partir das 22 horas. Os Azeitonas vão atuar também, mas desta vez no Largo do Souto, em Gondomar, a partir das 22 horas e com a entrada livre. Rita Guerra vai também atuar na sua Tour Luar. Ela vai estar... Vai estar na Feira Comercial Industrial de Tondela a partir das 22 horas. Ora, 1 a 4, pronto, os DR1V Sextet Drive é que eles utilizam esta escrita esquisita e pronto. A gente por muito queira, para entender, enfim, não é? Drive, presumo que seja assim, Drive. Eles vão estar no Festival da Juventude, na Via Estruturante de Lourosa, a partir da meia-noite e com a entrada livre. O GNR vão também apresentar o seu trabalho Retropolitana. Vão estar a atuar em Torres Vedras, junto ao Mercado Municipal, a partir das 22 horas e mais um concerto com a entrada livre. Por fim, a fadista Alexandra Guimarães, vai desta vez à Tertúlia Castelense, no Castelo da Maia, também no Distrito do Porto, às 23 horas. Enfim, são estas as propostas que eu tenho para vocês. Há muitos concertos com entrada livre. Não deixem de aproveitar, porque eu tenho a certeza que vão valer a pena. E vamos voltar à música. American Dream dos Jakarta é a primeira. Ainda os Rock Set também nesta emissão. E por que não ficarmos com I Love Them Cost a Think, a música da grande e inesquecível Jennifer Lopez. É desta forma que vamos não só trazendo espetáculos, mas também caminhando para o final do nosso 100%. A seguir, depois da música de Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Think, vamos trazer então os últimos espetáculos desta edição. Vamos ficar depois com os últimos concertos previstos para entre os dias 19 a 23 de setembro. Fiquem por aí, não saiam dos vossos lugares, porque eu volto aqui a alguns instantes e com a terceira agenda do programa. Até já! a 100%. Too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. estás tu outra vez, agora para a nossa terceira agenda. Vamos lá isto. Agenda. Ora, no dia 19 temos os Anjos com a sua turnê Virar a Página e eles vão estar na Moita Nossa Senhora da Boa Viagem a partir das 22 horas. Os Moonspell também vão atuar e vão atuar no Porto às 22 horas. No dia 20 de setembro vamos ter os Irmãos Verdade a atuarem em Mafra, ao ar livre, nas festas da cidade, a partir da meia-noite. E no dia 21, terça-feira, os The Lucky Lucky vão estar em Estoril, no Salão Preto, para mais um concerto com a entrada livre a partir... Aliás, peço desculpa, com a entrada por convite a partir... das 22 horas. No dia 23, já agora digo-vos aqui a página, onde poderão eventualmente obter convites, lukyproduções.com, www.lucky, para quem não sabe, escrever, lucky produções, sem cedilhas nem acentos, producois.com. E lá poderão eventualmente reservar, conseguir convites, não sei, para o espetáculo que vai ter então lugares no Estoril a partir das 22 horas. No dia 23, por fim, Alexandra Guimarães, a fadista que está em enorme atividade, vai atuar no Porto, no Hot File, a partir das 23 horas ela vai então atuar. E pronto, e é, nossa, é esta a nossa agenda de espetáculos. O nosso programa também vai ficar por aqui. Foi um prazer imenso estar convosco, poder fazer companhia em mais um a 100%, em mais uma sexta-feira repleta de energia. E então, vamos ficar nos próximos instantes com mais 4 temas para acabarmos em grande a nossa emissão. E estes são recentes, alguns deles. Take It Off, a música nova de Kessa, para ouvirmos também nesta emissão, ou para ouvirmos nesta emissão. Vamos ainda ficar com Britney Spears e seu Telefone. Vamos prosseguir depois com duas bonitas músicas também, duas grandes músicas também, que não podem perder. Sabem quem é que são? Pois é, I Am 2PM, a música de Christina Milian, mais uma grande senhora da música pop à escala planetária. I Am 2PM, a música que nos traz então Christina Milian. E vamos acabar com mais uma daquelas músicas que sabe sempre, sempre, sempre bem ouvir. Não há exceção. Sold All the Cold, a música dos Beverly Knights, assim que está correto. Eu já ia dizer Beverly Hill, mas isso é o nome de um filme, não é? Ou de uma cidade, ou o que é que é. Mas estes são os Beverly Knights. E trazem-nos Sold All the Cold, mais uma grande música que já fez muito sucesso na primeira metade do ano 2000, aliás, da década de 2000-2009. Pois é, e então é desta forma que fecho as portas de mais um a 100%, a quarta edição. Também é natural, porque o programa só vai para o ar uma vez por semana. Já sabem então que na próxima semana estou de volta para o quinto programa e para mais espetáculos. Desfrutem! Já anotaram, espero que tenham anotado, os concertos que viram ao vivo com a entrada grátis nesta emissão. Ainda há alguns dos quais podem desfrutar. Vamos então ficar com estes 4 temas e eu volto para a semana. Primeiro, Kessa com Take It Off. Até para a semana! Looking for something wild. love you, sissy. What did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. Somebody hit the lights so we can rock it day and night. People getting down, that's right, from AM to PM. Everybody looking like stars. All the chicks and the fellas in the bars. All of y'all bumping this in your cars. From AM to PM. Seven days a week. So find a honey that's standing on the wall. sun to the back of morning, bob your head, yeah. 365 days a year, 24 a day, yeah, yeah. No, we don't need no sleep. All night we rock that beat. So you know what to do, just make your move and make your move. You can't find a honey that's standing on the wall. All the girls got the guys on the floor. From the front to the back, let's go. Circumstances.